300 limitado por 17 milhas, Oscar Zanzi. 07, prossiga. Você é uma borba? Tente, aguarde, ajuda minha 314. Transição foi cortada, confirma o comandante. Vento no 80 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4, parte fora do solo. Gente, livre detection para o ingresso. M326, solo 36, livre à direita, solo 121, decimal 1. Então 07, a linha decola da 17, vento 180 graus com 8 nós. E 217 ali, mantenho no zero. Go 1869. Qualquer dente, nossa arrival, descendo to 4000 feet. At military 1014. Guardião 07, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, Breno. 3217, a linha decola da 10, vento 180 graus com 8 nós. Obrigada, Mário, desse Mateus 050, ajuste o altímetro 10 no 4. Oscar Tango Victor, deixa para 2 mil pés de ajuste de altímetro 0014. Aguarde o vento final para interceptar. Guardião 07. Guardião 07, 500 pés, vindo do litoral, na escuta do controle. 500 pés, igual, sob o controle, chama de guerra. Sete, decolado aos 39, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, boa tarde. Tango Victor, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 140, informe estabilizado. Esquerda 140, reportará estabilizado, Oscar Tango Victor. Controle Salvador, boa tarde, T3217, cruza 1500. Só 3217, contato radar na decolagem, submantendo 360, saída da área. Daí é um 360, 3217. Vamos com 8 nós. Na 3560, após ITAP, desce para 2 mil pés, ajuste o altímetro 1014. Possibilidade de voar, brasileira, 3217. Delta 3217. Bahia 3217. Gené 6314, chama o centro Recife 12545, alterno 2685. 2545-2065-320, decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, boa noite. Voo 9620, decolou na sua escuta. 620, contato radar, submanteu 370, saída da PUC. 370, saída da PUC, voo 9620. Controle, o Oscar Tango Mix está visual e estabilizado para a final da 1-0. Oscar Tango, Vitor, completo o procedimento, já mitou em 1-1-95. Confirme a frequência do para o Oscar Tango Mix? 1-1-8-95. 7-8-9, Oscar Tango Vitor. 9-5, 1-1-8-95. 95, Oscar Tango Vitor. Oi, Salvador, boa tarde, Oscar Tango Vitor, final 5 milhas. Boa tarde, Oscar Tango Vitor, livre pouso 1-0, vento 1-8-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 4. Tente livre pouso, Oscar Tango Vitor, altímetro 1-0 no 4. Oscar Lima Hotel, desse manteu 080 também. Uma chegada à mão, foi a mão. Hotel Lima. Corre, Oscar Lima Hotel. Zero oito zero, inicialmente eu estou na Recife, mantenho, desse manteu 080. Peça livre, não tem o tráfego informal, 1, 2, 3, 4, 5. Tango Vitor, solo aos 4-4, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. Azul 4206, acione a identificação, chegada a mar e desce, mantém 050, ajuste altímetro 10-14. Linha 210, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 10-14, informe o final do procedimento LS que foi. 14, 14, 14, 14, 14, 14. reduce at speed to 220 knots, number 3 for landing. Estabilizado X-ray 3560. Sente, completo final, chame torre 1, decimal 9. Grato, boa tarde, 3560. E agora para destino. Quanto o perfil da saída de aguardo para a coordenação? Mais com 7 nós, altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, livre pouso no 0, tem baixado e travado 3560. Salvador, boa, 3145, ponto de parada 1 no 0, se dá o contrato. Gente, então 3145, após a aeronave da companhia, a linha mantém 1 no 0. Pode passar a linha, mantém 3145. Tá 3217, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 1-3325, boa. P20, chama o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Cinco meia zero, sala 49, livre à direita, sol 121, decimal 1. 21, decimal 1, livre. 7104, calm reception on correct course. Azul 4206, desça para 2000 pés de ajuste, altímetro no 0 no 4. Pressions on board. No 4. No 0 no 4, 504, 206. Tem runway 10, 2231. Passa de motel. Localizador, Oceaner 62, 10. Oceaner 62, 10, completo final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 95. Torre, agora 118, 95, 102, 10. Salvador, boa tarde, Oceanário 6210. Boa tarde, 6210, reporte interno. Gans. 500 pés, próximo ao farol da barra. 7, mantenha-se o setor farol da barra a 500 pés, ajuste a altimetral no 014. Temos 4 aeronaves para pousar. Após o pouso das mesmas, o senhor irá seguir como o número 5. Mantenha a região da farol da barra. 6210. Gente, aguarde pista livre. 231 cleared for takeoff runway 10, wind 180 degrees with 8 knots. Saudade 3145 decolado. 3145 com contato radar na decolagem, submantendo 360, saída da 360 da EL, 3145. Livre o cruzamento, confirma a parte 5. Sua identificação reduz agora para 220 nós, número 612 na aproximação. Desse mantém o 050. Ajuste de altímetro 10114. Sonha 6210, vento 180 graus com 9 nós, altímetro 1014, livre pouso na 10. Livre pouso no 0, 62 10. 231 Airborne at 52, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, thank you, sir. Roger, complete the procedure and contact now tower, 118.905. 118.905, goal 118.905, Salvador Control, this is Passarito 2231. Passarito 2231, squawk 5061. Squawk 5061, 2231. Mariv. Passarito 2230, radio contact on departure, climb and maintain flight level 180 on moment departure. Roger, we climb maintain 180 at moment departure, Passarito 2231. Um 0, solo 53, livre à direita, só 121 decimal 9, 121 decimal 1, corrigindo. Certo, o tráfego precede é um helicóptero. É com Charlie 35. Então, iniciei do Supra 229 e estou ciente do pouso na 17. Ajuste altímetro 0114. Clear to land runway 1, 1 8. Confirme. Temperatura. Tio, seu número 7 na aproximação. Mantenha o perfil da chegada em, reduzindo para 259. Confirmando, decola para o norte. Sete azul 4206. Passa Duna, confere. Completo o procedimento. Chame torre na frequência 118.95. 2.95, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 4206. Bom dia, Azul 4206, continua a aproximação, aguarde pista livre. Está passando a segunda 040 para o 30, está completamente visão no setor, se facilitar, pode aproar a rotatória, modificando e passar a seguir para 17, dá presente, se facilitar para o tráfego. Relativo, Hotel Lima, Oscar Lima Hotel, vou na proa 090, limite é 15 milhas, informe quando visual para modificação do plano de voo, Hotel Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel já está completamente visual, senhor, no setor. Na proa 090. Ok, desça e mantenha 1.500 pés. Oscar Lima Hotel. Lima Hotel 1.500 pés, descendo na 090. Lima Hotel. Guardião 07, plano modificado 21956, suba para 2.000 pés, voida presente, a posição duna, informe estabilizado, mantendo a máxima velocidade, Guardião 07. Mantenha o ponto de espera. 206, informa um helicóptero que irá decolar à direita, 2 de aproximação, sem interferir com seu pouso. Está livre o pouso na 1-0, vento 1-80 graus com 8-9, altímetro no 0 no 4. Gente, livre o pouso pista no 0, azul 4206, baixo feito, favor. Oscar Tango livre, Vitor, agora livre ingresso e a parte livrando para Bata. O vetor radar para sequenciamento, Guardião 07. Curva à direita na proa 050. Limite voar nesta proa por 5 milhas, aguarde o vetor final. Não, só um grato, vetor. Novembro. Vetoração para sequenciamento, interceptar o ILS sexual. Curva à direita na proa 060, em forma estabilizada. Descendo para 3.000 pés, Fox Sierra Nova. Afirmativo, confirma a velocidade de cada? Sim, se consegue manter essa velocidade, mais quantas milhas? Gentileza, mantenha a velocidade para seu pensamento. Só 3190, redução para 210 nós. Reduz para 210 nós, só 3190. Salvador, 3145, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 3145, Salvador, Cordial, boa tarde, Guardião 09. Guardião 09, 500 pés na linha litoral, na escuta do controle. Informe quando traz fora da barra. A intenção é se curvar para a direita quando possível, pegando a proa 345 para a Feira de Santana. É, de aguarde para curvar a direita na proa de Feira de Santana. Ah, na escuta. Guardião 07, aguarde. Controle o Oscar Lima Hotel, tem o campo azul. Oscar Lima Hotel, chame Torre Salvador na frequência 18.95. Oscar Lima Hotel. 18.95, foi grátis, vamos lá. Produção confirmada, Fox Sierra Nevada descida até 3.000 pés. Afirmativo? Afirmativo, Fox Sierra Nevada. Autorizado agora 2.000 pés, ajuste de metrô 1.0.4. 2.000.0.4, Fox Sierra Nevada. Guardião 07, curva direita na proa 140, Guardião 07. Brasil, 409. Ok, Guardian 09, está autorizado, mantendo-se 500 pés. Está autorizado, vou curvar à direita, a proa de destino. Tio, está autorizado. Mantenha 500 pés inicialmente e aguarde. Carne Motel, temos tráfego para 10, 360 na presente, descendo para o 1500, reporte reingressando final no 7. Oscar Carne Motel, 360 pela esquerda. A 5 milhas da posição do 1, na ground speed de 110 nós. Esquerda. Controle Salvador, gol 1169, nós passamos 2 mil pés. 1169, contato radar na decolagem, sub manteu 360, saída da EL. Positivo, possibilidade de voar 20, senhor? Manteu o perfil da saída, gol 1169, aguarde. Controle, o Fox Air November está interceptando o final do ILS. Mativo, informa o tráfego de um helicóptero? A 2 milhas de Simbra. Não irá interferir na sua aproximação, ao mesmo está mantendo 500 pés. Complete o procedimento, Fox Air November, e chame Torre Salvador agora na frequência 118.95. 118.95, Fox Air November, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, é Papa Romeu, Fox Air Serra November. Está estabilizado no ILS pista 197. Ah, 10, a intenção é pouso na 17. Gente, o Fox Air November, já temos 09 no setor norte. Tem condições de seguir para 10? Tem, sim, positivo. Não, 10 não, senhor. A solicitação é 17. Gente, o Fox Air November, tem condições de encurtar para 17? Dá para encurtar e pousar na 17, Fox Air November. Sente livre pouso da... corrigindo, reparte da base para a final, sai com base pela direita para a 17, Fox Air November. Forma a aeronave sobre a rotatória, 2 mil pés, mantendo espera. Ok, chamando de base para a final, Fox Air November. Sente, aguarde para o táxi, Eco Papa Sierra, altímetro 10 no 4. Hotel, lamento a falta de coordenação, mantém esse pé sobre a rotatória, será agora número 2 para 17. Oi, eu acho que ele matou. Escalinho Hotel, mantenha a espera sobre a rotatória, aguarde para seguir para 17. Liga Motel, mais um 360. 309, proa ideal, informação do nosso radar, 350. Estou no 70 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. É, pouso autorizado no 97, Fox Air November. Informa o pátio após o pouso. Vai para Aerostar, Fox Air November. Sim. África Lima Hotel, informa o pátio após o pouso. África Lima Hotel para bater, senhor. Gente. Eco Papa Sierra confirmando, está no GRE. E livre taxi, chama para ingresso. Hotel, ingresso na final do ano 7, seguirá como número 2, o reporte final de 3 milhas. Na final de 3 milhas, óbvio do hotel. Estabilizado no localizador, Guardião 07. Guardião 07, 2000 marcador externo, completo final, chume torre, 1.895. 2.507. O T390 tem condição de interceptar, nesta pro? Afirmativo, 3.090. Sente. localizador OTAN 3990. Certo, OTAN 3990, desça para 2000 pés, última é 1104, aguarda a transferência. 2000 com 1014, aguardando a transferência, 3190. É o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. A intenção é abandonar na DA e realizar um novo procedimento, se possível. No ponto de descida, desse momento 050, ajuste o altímetro no 014. Na DA, o senhor quer que tome proa de qual setor? Na DA mantém proa o Guardião 07. Romeu Golf, desse manter o 080, ajuste de altímetro no 014, na escuta do controle, ação de edificação, Romeu Golf. Aqui o Guardião 07 vai chamar então para manter o setor próximo à casa de 010. Gente. Passa ali, Matheus Golf, aqui já está embaixo de trabalho. Livre pouso no 17, ventou no 70 graus com 79, altímetro no 014. Vem, Matheus. Quando é a 20 milhas de Salvador, o Guardião 09. Ativo, Romeu Golf, vou e toque. Triplo 491, no voo e a posição toque. Guardião 07, reparte na BA. 07. Pascal Lima Hotel, solo A08, autorizado backtrack, reparte livrando. Aguarde, temos a aeronave que vai realizar backtrack, aguarde para o ingresso. Para remitir o Guardião 07. Gente, mantém pro Guardião 07, aguarde para transferência para o controle, confirma o procedimento que deseja realizar. O ILS para pistão 10, tá? Arremete para a perna do vento, reporte na perna do vento, Guardião 07. Iniciar 1251, alterno no 3325. 513325, a secundária. Chama 3190, chame centro. Oi, chame Torre Salvador na frequência 118.95, tá? 3190. 295, boa tarde. Litoral. No farol de Itapuã, chame para transferência para o controle. Ok, iniciando curva à direita, vai chamar no farol de Itapuã, 07. Então 07, nova coordenação, agora irá seguir via setor norte, mantendo o visual e aguardar instruções do controle. Então dá para a gente estar livre curva à esquerda? Positivo, livre cruzamento do campo, reporte livrando. 07. Frequência livre estacionar. É que tá passando livre ingresso, aparteado e pronto. Salvador, boa tarde, alta 3090, baixada e travada. Padrão 07, controle 120, decimal 8. 120807. 3190, livre pouso na 10, vento no 70 graus com 99, altímetro no 014. Livre pouso na 10, tá? 3190. Coral, passarei 2231. Recife Central, frequency 126, 1.0, if unable, 128.8. Estimado e pouso. Frequência livre, não tem o tráfego para informá-lo, Guardião 09, terra Grécia. O meu Golf desse mantenha 3.000 pés, ajuste de altímetro na 014, o meu Golf. 3. Guardião 07. Guardião 07. Está aqui mantendo 500 pés. Afirmativo, no setor norte. Guardião 07, voe para Paripe e efetue espera visual naquele setor. O senhor será o número. Inicialmente o número 3 na aproximação. Ciente, então foi de Paripe e vai bater espera visual 07. Papapá, Fox, Fox, Zulu, ação de identificação. Fox, Fox, Zulu, contato radar. Ah, 65 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantém o nível de voo 080, foi a posição coral. O Fox, Fox, Zulu. A posição coral 3190, solo 1-3, livre à direita, solo 1-2, decima 1 2-1-1, tá 3-1-9-0. É, Copa Serra, livre decolar da 1-7, vento no 7, 0 graus, com 8 nós. Decolada 114, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, graça, é que passa a terra. Salvador, papapá, eco papá Sierra. Eco papá Sierra. Mantenha-se em condições visuais, corredor axé, mil pés na escuta do controle. Confirma o setor que irá sobrevoar. Iremos até o farol da barra, após uma regressa, corredor axé no meu pé. Certo, na escuta do controle. O meu Golf desce para 2.000 pés, ajuste de altímetro 1-0, 1-4, informado procedimento, ILS que foi pista 1-0. Sou 2.000, ILS está estabilizado com o meu Golf. Chegou 491, desce para 3.000 pés, ajuste de altímetro 1-0, 1-4. 107, aguarde. Linha de cola da 1-0, vento 1-7, 0 graus, com meia dúzia de nós. Vai 07. Sube, mantenha 2.000 pés. O plano modificado aos 2017. Ajuste de altimetrão 0-4. Sobre vetoração, guardião 07 para sequenciamento. Curva direita na proa 2-7-5. O limite avó nessa proa por 7 milhas. Passando meia dúzia de mil. Deixa para 2.000 pés. 491. 2.000 pés, ajuste de altimetro no 0-4, informe o sinal do procedimento de alerta. Foi pista no 0. Ajuste no 0-4, descendo para 2.000 pés na proa de duna, reportará estabilizado no ILS X-ray da 1-0. Sim. Zete Victor Chaves, aciona identificação, mantém o nível de voo 090, vão da posição Mare, parece acertar a chegada Mare. Zete Victor Chaves. Autorizado, Juliette Victor Chaves, voa Itapé. Golf, papá, Romeu, Golf. Complete o final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 95. Sim, grato, papá. 0, decimal 8, bom gol. 208, obrigado. Torre, Romeu, Golf, muito boa tarde, estabilizado com o localizador. Sente a parte externa, Romeu, Golf. Victor Charlie, informe no ponto da descida. Inicialmente 080, Juliette Victor Charlie, aguarde para a descida. Tente Eco Papa Serra com curva pela esquerda. Está autorizado retornar a Salvador, informe passando através de Pituaçu. Bairro 07, curva esquerda na proa 220, seu novo limite é... Vá nesta proa por... Meia dúzia de milhas. Pegou o estação externo, faltou encarcelamento e circulada para 1-7, autorizado. Azul 6919, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível 340, saída da EL. 340 da EL. Controle o trip 5491, estabilizando o localizador, visual com a pista. 7. 2 milhas da posição duna, complete sinal do procedimento e elétrico. Sua eixa me torre na frequência 118.95.5491. 118.95 a torre, muito obrigado, boa noite, o 5491 da FIP. Guardião 07, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 150. Guardião 07, forma estabilizada. Fui LS, visual com a pista. Torre Salvador, é o Tripe 5491. Tripe 5491, continue a aproximação, aguarda a autorização para pouso. Reporte no marcador externo, baixar o travado. Reportará o 5491. Ok, o senhor efetuou o plano de voo junto à sala S ou nosso caçado? Romeu, Romeu, Golf, tenho contato visual, 73, livre pouso na 197, o vento, 197, 0 graus com 99. Capa, livre pouso 17, o Romeu, Romeu, Golf, abaixado, chocado. Meia 45, acione identificação, chegada bom, desse mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0, no 4. Direto Victor Charlie, desse mantenha o 060, direto Victor Charlie. 07. Devido a não ter efetuado o plano de voo, o senhor irá prosseguir para Salvador visual. Tem condições de modificar as regras e prosseguir para a rotatória? Afirmativo. Ok. Plano modificado 2023, voo desse mantém a 500 pés, voo rotatória, aguarda transferência junto à Torre Salvador. Afirmativo. Para a rotatória, o guarda 07. Salvador 6919 da Azul, pode voar bridge? Azul 6919 e mantém a saída agora. Mantendo a saída, não tem aquela restrição de uma centena por 28 milhas, né? Só na saída da 28, né? Afirmativo. Graças. 45? A estacionar frequência livre. 35491-73, tem o contato visual, tem livre pouso na 10. O vento é de 170 graus com 99. Autorizado, pouso não no 0, tem checado, trip 5491. Galera, pitou azul, é que papo ferra. Sim, hein? Outra vez, feito azul, ok, atenta aos tráfegos na final da pista 1-0, chame Torre Salvador na frequência 118.95, inicie redução. Paterra. Lima, Lima, Fox, desse mantenha 2.000 pés, ajuste o altímetro 1-0-1-4, informe em final do procedimento de aliança que foi em pista 1-0. Paterra. É que tá passeando, escuta? Sim, Matheus, passando aqui o farol de Itapuá. Gente, tá visual com a terra da trip na final da 1-0? Tá, Serra, confirma as suas intenções, por gentileza. Uso na 1-7. Gente, tá visual com a trip da TR na final da 1-0? É vivo, cara. Tem condições de ingressar na perna do vento da 1-7 fazendo circuito não padrão, base pela direita. Da presente curva agora à esquerda, autorizado o cruzamento do eixo da 1-0-28, aguardando para girar a base pela direita. O solicitado. NM143 com acendo de educação, achando NM143, chegada bom. Esse mantém a 050, ajuste o altímetro no 0-4. Controle Guardião 07 para sua rotatória. T5491 no solo aos 26, livre à direita no 21, decimal 9. 07, consiga? 7, Guardião 07, chama Torre, 1-8-9-5. 8-9-5. É que só passei a autorizado final da 1-7, aposto na curta final. Tá certo. Guardião 07 está próximo à rotatória, mantendo. Excelente, Guardião 07, reporte na rotatória, tem um tráfego em aproximação para 17, já autorizado girar a base, estou aguardando ele na final. O Papa César poderia fazer o toque RMC e fazer novo toque final, esposo final? Vamos lá, as mensagens vão sobremoduladas. Guardião 07 copiou a instrução? Afirmativo, já está na vertical da rotatória, a sua escuta. Gente, aguarde instruções para aproximação para 17. É para passear a proceder com as suas intenções. Vou fazer uma remetida após o toque e novo pouso na 17, Etapa Serra. Gente, está sujeito ao tráfego, prossegue para o sinal da 17, aguarda a autorização de toque e remetida. A Serra. De 107, prossegue sinal da 17, reporte terceira milha. 07, reporte na terceira milha. Esse bombo. Uno 9, a primária, 125, décima 1, lanterna, 13325. 99. Rapaz Serra, toca a MT. Afirmativo, Juliette Vitor Tchani. Continue descida para 3 mil pés, que é legal no 04. Oi, o Guardião 07. Guardião 07, continue a aproximação, aguardando pista livre. A gente pode aproximar direto pro Granha aí para facilitar as coisas para vocês. Está presente, então prossegue direto parte do Granheiro, venta de 1,8, 0 graus com 9 nós, reporte no solo controlado, Guardião 07. 07. Romeu Juliette Vitor Charlie, confirme a velocidade indicada. Muito padrão, aguardando para girar a base. Papa Serra, curva à esquerda, traço padrão, 1,7. Lima Lima Fox, continue a aproximação, chame torre, 1,895. 1,895, graças. Guardando instruções para agir e prosseguir para o sinal do 1,7, ok? Afirmativo. Falando de papapapá, Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, prossiga. Já interceptou o Loki. 4,5, reduz a velocidade para 2,00 nós, aguarde vetores para final do procedimento LSX3. Para direita, 1,7. Gente, eu tenho uma aeronave no circuito de tráfego da 1,7, você vai me reportar quando mais próximo, a gente vai checar a situação, ok? Ok. O Lima Lima Fox vai se enquadrar como número 2 para o 1,7, ok? Reporte quando para modificação do plano. Lima Fox, reportará para modificação. Dá uma milha para modificação. Gente, reporte quando pronto. Eco Papa Serra, está autorizado para seguir para o final da 1,7, curva agora à esquerda, aguardando autorização para pouso final. Eco Papa Serra, vai girar a base para final da 1,7, é Papa Serra. Papa Serra, está quantas milhas da 1,7? Aumenta agora. É. Uma milha e meia, dá uma certa, vai girar a base. Ah, beleza, Bira. Obrigado. Agora fica passando externo. Lima Lima Fox, reporte para modificação. Reporte na Lima Fox, já passando externo para modificar. Plano modificado agora aos 3-1, vai curvar à esquerda. Mantém a perna do vento da 1,7 com base pela direita, aguardando para girar a base. Assim fará à esquerda, aguardando para girar a base, Lima Lima Fox. Mantenha seu nome 1.500 pés, Lima Lima Fox, o tráfego que prossegue para pouso na 1,7. Está aproximadamente no meu pés. Acima aqui, vamos até 1.200, Lima Fox. Guardião 07 no solo agora aos 3-1, hora próxima. autorizado 197, baixar travado, pouso final. Exo Passerra, autorizado, pouso na 197, o vento é de 180 graus, 089. Sextray, reporte estabilizado. Paralelo, confirma pro. Tio Lima Lima Fox. Está autorizado, final da 97, aguardando autorização para pouso Lima Lima Fox. Lima Lima Fox. Curva à direita na proa 230, limite que é de Mike 100 Simbra. Seu vetor, direita proa 230, limite que é de Mike 100 Simbra, o mesmo aqui. Base para final, Lima Lima Fox. Autorizado final, guardando autorização para pouso, Lima Lima Fox. Lima Fox. É Papa Serra no solo aos 32, estádio 5. Então o senhor vai ingressar na Quebec e liberar a pista, guardando instruções para ingressar novamente, ok? Tem aeronave na curta da 17. Fox, confirma o tático, você pretende ir? Lima Lima Fox, prossegue, a galera está. Gente, tem livre pouso na 197, venta de 180 graus, 0909. Lima Fox. M143, 10 pro 050. Passa 5.000 para 4.000, 645. Gol no 645, ciente, desce para 2.500 pés, QNH 10014. 2.500, mantendo a proa 230, 2014, 645. O número 645, curve à esquerda, para 170. Esquerda, para 170, mesmo aqui. Localizador, Juliette Vita Charles. Pista até o pátio 4, agilizando, por gentileza. 5, Vita Charles. Obrigado, senhor. Bom fim de semana. No solo agora aos 3-4, livre à direita e estacionar a frequência livre. 5, correção 100. Proa 100-645, confirma. Proa 105, gol no 645, reporte estabilizado. Proa 105, informará localizador 645. Tá. A partida presente, que eu já engreno a final para adiantar aqui o lado, para não atrasar a aeronave.